Meu megastar, as noites era a lua e eu querendo o brilho do seu olhar, que me leva à loucura, quero te amar, então fica. Eu me sentia tão só até você chegar. Meu bem querer é tanto querer, te querendo amor, te querendo amar. Esse seu jeito moleque de ser me tira do sério. Beija minha boca, tira minha roupa e o meu sossego, que eu tô querendo você. É fácil de ver, difícil esquecer, mistura gostosa igual são prazer, daquelas que faz a gente querer ser inaraí pra te convencer que é mais forte que atração. Eu quero relação, olho no olho, mão na mão. Yeah, yeah. Que é mais forte que atração. Eu quero relação, olho no olho, mão na mão. Não dá pra conter toda essa tentação. Só de te olhar esqueço onde tô, só sinto essa sensação. Que você sempre sonhou. Bota aquele pagodinho na hora do nosso amor. E a gente pega, e a gente ama, e a gente encerra no match dança. Nega, eu tô com saudade. A cama tá tão fria sem você. Cê sabe que eu tô na maldade. Desejo invade pra gente ser. Só love que nem pagode dos 90. Coração não aguenta. Gamei. Meu corpo suado. Beijo molhado, seu cheiro no quadro me embriaga. Sua boca na minha, um mundo para. Seu swing que mexe, mexe. Minha preta rebola, tentação que não acaba bem. Meu bem, preta vem, vem. Fecha comigo, bê. Meu bem, preta vem, vem. Cola comigo, bê. Meu bem, preto vem, vem. Fecha comigo, bê. Meu bem, preto vem, vem. Cê é meu abrigo, bê. Tentação, só de te olhar esqueço onde tô, só sinto essa sensação. Você sempre sonhou. Bota aquele pagodinho na hora do nosso amor. E a gente pega, e a gente ama.